Bem, Fábio, conta pra gente então aí, como é que tu sentiu que foi o ano de 2012 pro Novo Jeito? Foi abaixo das expectativas, foi normal ou foi acima das expectativas? Como é que tu avalia o ano de 2012? 2012 foi um ano. Estava fazendo um balanço nessa semana que passou e a gente acredita, o grupo todo que participou disso tudo, acredita que foi um ano muito bom, porque a gente fez um planejamento mínimo para 2012. Tudo que foi planejado foi realizado e, além do que foi planejado, muita coisa aconteceu. Acabaram surgindo muitas oportunidades de servir ao próximo em 2012. Uma delas, sem dúvida alguma, a questão da seca no sertão. A oportunidade de colocar rede, colocar voluntários, as parcerias também com... Quando foi que surgiu essa questão da seca? O mês, você lembra ou não? Porque acabou tomando conta de todas as ações do Novo Jeito, não foi? Lembro que a gente visitou Caiçarinha da Penha, sertão pernambucano, no finalzinho do mês de abril. A ideia era visitar Caiçarinha da Penha para estruturar a ação para setembro, que era mais pão, mobilização. Só que ao chegar no sertão, a gente acabou se deparando com a situação que... Vem se arrastando até hoje da falta de água, da falta de alimento, da falta de trabalho e principalmente a invasão que o crack fez em algumas regiões do sertão pernambucano. Então a gente começou voltando do sertão, lá no finalzinho do mês de abril, com o pessoal, a gente procurou o pessoal da Federação Pernambucana e aí começamos a arrecadar alimentos nos estádios. Para nossa surpresa, assim, bem rapidamente, praticamente 10 toneladas já haviam sido arrecadadas e a gente decidiu fazer uma parceria com o Exército para começar a levar esses alimentos para o sertão. Sim. E então, hoje, passado 7 meses da campanha, Novo Jeito e todos os parceiros próximos do Novo Jeito, a contabilidade hoje já tem enviado para o sertão algo em torno de 90 toneladas, 100 toneladas de alimentos. Então, a gente, no ano de 2012, fez parte de um grupo que se tornou a maior frente humanitária de envio de alimentos, de água e principalmente de ajuda e de chamar a atenção da população de que não está tudo bem no sertão, está muito ruim as coisas. Sim. E conta aquela história do... Porque tem uma base lá no sertão, né? Tem um pessoal de uma igreja lá... que não sei se um padre ou um pastor, que depois da visita do Novo Jeito. Você lembra dessa história? Ele recebeu uma... Conta pra... O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Porque ninguém estava olhando para ali, né? Oi? Porque ninguém estava assim, tão preocupado com aquilo ali. Na verdade, assim, depois que a gente visitou o sertão pela primeira vez, nessa visita para reconhecer a área... algumas coisas começaram a acontecer porque, assim, uma das marcas do Novo Jeito é chamar os meios de comunicação mais para perto para cobrir situações em áreas de risco, em problemas que estão acontecendo na sociedade, que a pauta dos veículos de comunicação são tão grandes que às vezes passa despercebido algumas coisas por eles. Então eles sabiam que a questão do sertão era muito problemática, mas naquela época, em abril, iníciozinho de maio, poucos veículos de comunicação tinham, de fato, enviado a equipe até o sertão. Então, a gente, em abril, nós fomos praticamente desbravadores dessa seca dos últimos 40 anos que está acontecendo agora no sertão. Então, quando a gente chegou lá, algumas das coisas que chamavam atenção, a população totalmente desassistida pelo Estado, a falta de trabalho, a falta do alimento, dos itens básicos que o sertanejo não pode faltar na sua alimentação. E a partir da chegada do Novo Jeito nessa região, a gente, quando fala sertão, é muito amplo, muito mais do que o Novo Jeito conseguiu visitar. A gente Na verdade, a gente identificou uma área, um município chamado Caiçarinha da Penha, dá 419 quilômetros de Recife. Sim. É muito próximo de Serra Talhada, município de Serra Talhada. Ao redor ali da, tem mais ou menos 11, 12 municípios muito próximos. E depois que a gente chegou na região e começou a fazer esse levantamento, fazer o barulho nos veículos de comunicação, prefeito passou a voltar e ir no local, que fazia muito tempo que não ia. Começou o carro-pipa com mais frequência no local. O Estado começou a se mobilizar e abrir frentes. Eu não creio que seja isso um mérito do Novo Jeito, mas essa tacada de fogo que a gente deu naquela região fez com que os veículos de comunicação pudessem cobrir melhor a situação. Hoje, a situação do sertão é tão difícil quanto abril de 2012, mas existem hoje várias frentes humanitárias enviando alimentos, água. O próprio Estado começou a se mobilizar mais, a fazer investimentos mais forte nas regiões de calamidade maior, mas tem muita gente sofrendo ainda naquela região. Hoje, um dia para a noite de Natal, para a véspera de Natal, nós enviamos ontem um caminhão com 600 cestas. E assim, para essa mesma região, e praticamente não deu para quem quis. A gente teve que selecionar famílias para receber as cestas, porque tem muito mais pessoas precisando e necessitadas do que hoje a gente consegue enviar. Sim, sim. E como eu estava dizendo, acabou sendo uma ação de Novo Jeito para a qual todas as outras ações convergiram, né? Arrecadando aqui e ali. Mas quantas, se você lembra aí, quantas ações e mobilizações o Novo Jeito participou e promoveu nesse ano de 2012? Então, 2012, a contabilidade é a seguinte. Nós realizamos três grandes frentes de mobilização. Com três campanhas específicas. Uma de promover vida, que chama-se Mais Vida. Foi um pouquinho antes do carnaval. Nós levamos quase 300 pessoas para doar sangue num único dia. Em setembro, nós realizamos uma mobilização chamada Mais Pão, que é a mobilização que levou ajuda humanitária até Caiçarinha da Penha, aquela região. Sim. Nós levamos 130 voluntários, aí realmente, que eu chamo de uma ação mais radical, porque faz com que as pessoas saiam da capital, paguem para viajar. E nós dormimos lá na escola municipal com alimento extremamente simples e, na verdade, todo mundo que foi com esse viés de servir a comunidade. Sim. Agora, no final do ano, daqui a uma semana mais ou menos, a gente realiza a terceira mobilização do ano, que é a Mais Amor, que vai acontecer no Parque da Jaqueira. Essa mobilização que a gente tem dedicado tanto tempo para divulgação. Então, mobilizações foram essas. Mas ações, que a gente divide entre ações e mobilizações, o papel do Novo Jeito, aconteceram muito mais, porque tem várias campanhas que aconteceram em 2012 que vão acontecer em 2013. Doação de cadeira de rodas, doação de aparelho auditivo, essa questão da seca no sertão, lugar da criança, que a creche que o Novo Jeito apoia e vem realizando alguns trabalhos naquele local. Também os cursos profissionalizantes com o Senac, também no lugar da criança, na parte da tarde. Então, a quantidade de frentes e de campanhas que hoje vem acontecendo, fora que a gente começou a receber uma quantidade muito grande de solicitação de ajudas emergenciais. A casa de alguém pegava fogo, um telhado caía, e as pessoas começaram a ver o Novo Jeito como uma plataforma de ligação entre pessoas com necessidades urgentes, emergentes, e a possibilidade de fazer com que alguém pudesse ajudar nos recursos e levantar mão de obra para realizar isso. Então, 2012 foi marcado por duas histórias assim, muito fortes, uma de um incêndio e outra de uma casa que praticamente foi desabada com chuvas. Onde isso? Uma aqui em Recife, a casa de Dona Margarida, ali na comunidade do Coque, na favela do Papelão. A casa, durante as chuvas aí do mês de outubro, a casa dela praticamente veio abaixo e a gente foi chamado de forma emergente para chegar lá. Fizemos uma mobilização e conseguimos reestruturar e trocar telhado, algumas vigas, paredes, pintura, parte elétrica da casa de Dona Margarida. Isso foi em outubro. E logo depois, em novembro, a gente foi solicitado novamente o apoio do Novo Jeito para um incêndio que aconteceu na casa da Dona Sandra, lá em São José dos Campos, convidado por São Paulo, convidado por um amigo nosso em comum, que é o Fabrício Cunha. E sim, a gente rapidamente publicou também no site do Novo Jeito, nos canais, e começou a convidar a galera para investir recursos, fazer um mutirão. E todas essas duas frentes que a gente, de alguma forma, foi pedida a nossa ajuda, e a gente decidiu entrar, graças a Deus, o êxito aconteceu nessas duas histórias. Bom demais. Então, foi um ano até melhor do que se esperava, né? Você avalia assim? Eu avalio que, assim, nós acabamos 2012 com algumas dificuldades, porque os recursos financeiros que o Novo Jeito fez de captação no final do ano de 2011, início de 2012, era para algo específico, mas o leque acabou crescendo muito mais do que a gente tinha como planejamento para 2012. Então, por exemplo, recursos que foram captados para cadeira de rodas, virou cadeira de rodas, mas também ajudou o telhado da Dona Margarida, que caiu. Recursos que foram captados para o Lugar da Criança, também foi para o Lugar da Criança, mas acabou ajudando para as vítimas da seca no sertão. Então, a gente encerra 2012, graças a Deus, com várias frentes. O Reino do Bem foi propagado através do Novo Jeito e da sua rede de voluntários. A rede cresceu bastante, seja nas redes sociais, ou seja, de forma também real. As reuniões do Novo Jeito começou a ter uma quantidade muito grande de gente visitando, gente jovem, gente que começou a chegar pela primeira vez, querer participar. Eu acho que a grande prova dos 9 vai ser agora na mobilização Mais Amor. Acho que a gente vai se surpreender com a quantidade de gente que vai chegar fruto de todo esse ano. Mas a gente, esse desafio de levantar recursos para hoje, são quase 11, 12, 13 frentes que o Novo Jeito está envolvido, sejam frentes micro ou sejam frentes mais macro, de projetos mais duradouros. Ele acaba 2012 de forma muito sacrificada. E aí a gente vai fazer uma grande força-tarefa no início aí de 2013, janeiro mais ou menos, de convidar a rede para um evento e levantar recursos para 2013. Então, o ano foi muito bom, mas a gente chega no final de 2012 com essa questão orçamentária um pouco comprometida por todas as demandas que começaram a existir. E a gente não tem como filosofia dizer não, a gente tem como filosofia encarar o desafio. Segunda coisa também, de desafio para 2013, que aconteceu em 2012, cuidar melhor dos voluntários. Começou a chegar muita gente que quer participar, que quer sonhar junto, que quer de alguma forma ter um Novo Jeito como a sua plataforma de ação social, de mobilização, e a gente precisa cuidar melhor dessas pessoas. Então, eu creio que esse é o grande desafio de 2013, esses dois: cuidar melhor do voluntariado, aquele que já está perto, que está participando diretamente, e também levantar recursos para todos esses sonhos que a gente tem para 2013. Sim, você podia ser um pouquinho mais, assim, caminhando já para o final, um pouco mais específico em relação às ações e mobilizações, lógico, sem dizer tudo, para não perder aquela expectativa legal que o povo tem. Mas o que é que tem de novidade, ou o que é que tem de muito significativo assim, para o ano que vem, que o Novo Jeito já está trabalhando? O que é que você poderia adiantar para o pessoal, para o Reino do Bem? Adiantando que esse ano de 2013, a gente, além de agir, a gente quer fazer as pessoas que fazem, que participam, possam pensar um pouco mais o que o novo jeito pensa, o que é que o novo jeito crê. Então, pensando assim, 2013 algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, a gente vai dedicar um tempo maior a fazer com que as pessoas entendam o que é que o novo jeito crê, o que é que o novo jeito pensa, por que que a gente faz o que a gente faz. Então eu não posso adiantar, mas maio, junho, primeiro semestre ainda, vem algo novo aí que a gente quer convidar toda a galera para participar de algo que pode, de fato, ser um marco na cidade do Recife, no estado, e quem sabe pessoas de outras cidades vizinhas possam vir e participar. Então essa é uma coisa que a gente vai fazer no primeiro semestre, fazer com que as pessoas possam parar um pouco para entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. E também, assim, praticamente todas as coisas que a gente fez em 2012, e que foram muito bacanas e que abençoaram muitas pessoas e que transformaram muitas vidas, a gente vai multiplicar, a gente vai realizar novamente em 2013. Mas também em 2013, alguns eventos, nós vamos fazer dois tipos de ações. Hoje a gente tem um grupo que anda muito perto da gente e a gente quer fazer alguns eventos com essas pessoas, alguns seja de passar um final de semana em algum lugar, bater papo, ouvir. A gente está precisando que o grupo que ande mais perto, ele cresça mais, ele esteja mais perto da gente e esteja entendendo de fato por que faz aquilo que faz. Então acho que vão surgir aí encontros periódicos que a gente possa estar mais perto, que a gente possa se conhecer mais, sair um pouco mais do mundo virtual para o mundo real. Então eu espero isso de 2013, que a plataforma continue crescendo, que as ações continuem sendo de transformação social, que já acontecem hoje, mas a gente quer criar maiores relacionamentos entre as pessoas, de sentar mais para tomar um café, de bater um papo, de conhecer as pessoas pelo nome, de saberem o que é que elas fazem na sociedade, qual é a sua profissão, se são casados, se têm filhos, quais são os talentos dessas pessoas. Eu acho que 2013 é esse o ano, da gente conhecer mais as pessoas, e essa rede que hoje é tão grande vai ganhar mais musculatura, mais maturidade. Eu vejo 2013 assim. Perfeito. Antes ainda, Fábio, de fazer aqui as considerações finais, só lembrando para o pessoal aqui, primeiro mandar um abraço para... O Twitter dela é rei_moni. Ela disse aqui que está ouvindo. Perguntei se ela estava ouvindo, acompanhando. Ela disse estou. E eu perguntei se ela tinha alguma pergunta para fazer. Mas enquanto isso, lembrando, você falou aí da dificuldade que que foi esse ano, porque o orçamento era curto, mas tinha um planejamento, só que as demandas foram bem maiores. E como o novo jeito não consegue dizer não, tem esse coração bondoso, esse coração de mãe, acabou que o orçamento acabou antes do tempo e teve que correr atrás e tal, e batalhar, mas nem por causa disso deixou de fazer o que fez. Mas no site do Novo Jeito, se você estiver nos ouvindo agora ao vivo ou depois, estiver ouvindo depois porque a gente vai postar no site, você pode acessar novojeito.com, é um site bem legal. Você vai ver aqui, hoje ele está direcionando logo na entrada para a nossa página do Mais Amor, que é esta mobilização que acontecerá dia 31, às 9 da manhã, 31 de dezembro, aqui em Recife, no Parque da Jaqueira. Então tem todas as informações aqui, tem como você conseguir a camisa, a Mega Transfer é parceira nossa nisso, tem fotos do Mais Amor do ano passado, tem depoimentos como o de Tânia Santana, Priscila Augusto, Emanuel Messias. Tem o vídeo, tem algumas perguntas e respostas sobre a ação, mas há um link que, se você sentir o desejo de também contribuir, lá em cima diz faça uma doação. Então, você pode tornar a sua empresa uma parceira do Novo Jeito, você como pessoa física pode ajudar o Novo Jeito, pode ser um apoiador. Deixo só esse link para que você depois visite e veja, entenda o Novo Jeito através do site, que ele é autoexplicativo. Se você achar que deve fazer, livremente, você acessa novojeito.com e vai lá em faça uma doação e faz a sua doação, tá certo? Enquanto isso, ou depois disso, também lembrar vocês que nós estamos no Twitter, @ Novo Jeito. Estamos também no Facebook, você acha a gente lá, se você procurar Novo Jeito. Então, curte a gente sempre, porque sempre tem novidade. Fábio, tá aí comigo? Sim, tava caladinho aí. Então, o que você deixaria de mensagem de final de ano, de Natal, para essa turma que andou junto? Eu tava brincando com o Fábio hoje. Fábio foi fazer uma apresentação do Novo Jeito numa igreja aqui em Recife, e uma das pessoas que caminha junto do Novo Jeito trouxe um pendrive para que a gente jogasse o vídeo do Mais Amor para apresentar e tal. Quando eu coloquei o pendrive no USB do computador, o nome do pendrive era Novo Jeito. Eu brinquei com o Fábio: rapaz, o pendrive do cara que está andando com o Novo Jeito se chama Novo Jeito. Será que o pessoal está vestindo a camisa? Então, esse é o envolvimento, né, Fábio? Você sente esse brilho no olhar, você sente que as pessoas realmente têm vestido a camisa, você sente que as pessoas estão de coração, você sente que tem gente com você nessa. Como é que você sente o voluntariado do Novo Jeito? Eu sinto que aquele negócio, a caminhada de maturidade, de transformação. Eu acho que eu caminhei um monte de tempo sozinho, porque todo pioneirismo, todo início de algo que você acredita, você acaba acreditando sozinho. É assim que as coisas acontecem mesmo, faz parte da caminhada. Então eu comecei a caminhar um pouco no início muito sozinho, trocando figurinhas com algumas pessoas que apoiavam, mas podia dizer que assim, estavam faziam parte, mas de alguma forma ainda estavam envolvidos em outros projetos. Hoje eu vejo que a gente começa a ter um time próprio, um time de gente que alguns deles acabaram largando tudo porque entenderam que tudo não era tudo, tudo precisava de alguma coisa. Então hoje eu vejo que a gente tem um time de gente que quer sonhar, que quer andar perto, que hoje você olha assim: mas Fábio, baseado em quê? Eu vejo gente hoje que de cada 10 postagens na sua rede social, 9 são do Novo Jeito, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook. Esse eu acho que é um grande parâmetro de envolvimento. Mas é ainda um parâmetro virtual. Quais são os parâmetros que eu tenho real? Primeiro, gente que assim, hoje visita a igreja para divulgar o Novo Jeito, gasta grana mandando fazer uma camisa ou convocando sua, participando de uma reunião, ou seja, coloca grana do seu bolso. Então assim, eu vejo que hoje a gente tem um time. A gente tem um time, e 2013 vai ser um ano de esse time se tornar mais maduro, mais próximo, com a chegada de mais gente que vai chegando, que é uma rede tão grande que vai, isso vai aumentando naturalmente. Então a mensagem que eu quero deixar de final de ano para a rede de seguidores, para você que curte o Novo Jeito, que está perto, que é fã do trabalho que a gente vem fazendo, que tem admiração por mim ou por alguma das pessoas que estão perto, pedir perdão se em 2012 a gente não conseguiu se comunicar da forma devida, porque nós estamos aprendendo. Segundo, lhe convidar para andar com a gente em 2013, porque tem muita coisa para fazer, tem muito barulho santo para realizar na cidade, no estado, no país. 2013 vai ser marcado por viagens, a gente tem alguns convites aí para sair de Recife, falar em outros locais. Já aceitamos: Palmas, Tocantins, Marília, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, São Luís, Maranhão. Então a gente vai passar nesses locais tentando, mais do que falar, gerar inspiração, fazer com que as pessoas desses locais possam sair da sua zona de conforto, que é o que a gente tanto quer. 2013 vai ser um ano de continuar aquilo que a gente vem fazendo bem e fazer novas coisas. Uma coisa que no novo jeito nós temos um compromisso é de inovar, é de sair da zona de conforto, é de fazer o novo que o novo jeito se promove, promete a fazer. Então, como o Daniel próprio falou agora há pouco, essa é uma rede da generosidade. Não, eu creio que não vão faltar recursos, porque além de tudo isso, nós temos valores do reino e nós acreditamos muito em Deus. E foi Deus que levantou o novo jeito, que levantou as pessoas que estão envolvidas, e nada vai faltar. Então, queria lhe desejar Feliz Natal, um ano novo muito bacana para você e para sua família. Ainda hoje, já vai estar sendo postado a nossa mensagem de Natal, e aí eu queria lhe pedir que você espalhe na sua rede novamente, convoque toda a galera para participar aí, e que você esteja com a gente 31/12, lá no Parque da Jaqueira, às 9 horas da manhã. É a hora de dizer mais amor, por favor. A gente quer contribuir com a mudança do ar da cidade, que as pessoas saem das suas casas e podem andar no parque, andar no jardim, se abraçar, se confraternizar, trocar seus alimentos. Então, assim, é isso que a gente sonha. A gente sonha com 2013 do reino do bem, esse reino de gente que, às vezes, tem tanta dificuldade para dizer que ama, mas que ama. Então, obrigado a você que está andando junto, que torce por nós, mas mais do que isso, chegou a hora de deixar de curtir ou continuar curtindo, seguindo, retweetando, mas que essa linguagem, que é uma linguagem da internet, ela fique na internet, que a gente possa andar junto, tomando um café, se conhecendo, e a gente possa construir juntos uma sociedade de justiça, de paz e de amor. Bem, Fábio. Também, então, a gente se despede aqui. Falei muito, né, Daniel? Não, tá ótimo. A gente falou 29 minutos aqui, então vai ser um papo de 30 minutos. Esse é o nosso primeiro papo, teste. Então, qualquer probleminha técnico que possa ter havido aí, nos desculpe, a gente vai melhorar nessa questão. E logo mais a gente vai postar já esse áudio também nas redes sociais do Novo Jeito. Por mim, é isso. Tchau. É isso, Fábio, por hoje. Tchau. Até mais, gente. Até uma próxima. Tchau.